Mas porque ele me dizendo que não posso me enganar meu coração. Vai. Chega de mentira, ligado no meu desejo. Esperamos de tudo, eu preciso de um desejo. Eu entendo minha vida. Para poder dizer o que quiser, sim. Carreira, vai ser um diferencial. De novo, que ainda não se terminou.